trazendo nas caixas. DJ do Kid trazendo as bolachas. Que o som é pancada, chega com o Dupan brincando na casa. Batendo nas caixas, DJ do Kid trazendo as bolachas. Que o som é pancada, chega com o Dupan brincando na casa. Quero som, só quero do melhor. Quero som, só quero do melhor. Quero som, só quero do melhor. Quero som, só quero do melhor. Quero som, só quero do melhor. Quero som, só quero do melhor. Quero som, só quero do melhor. Quero som, só quero do melhor. DJ trouxe uma caixa daqueles vinis. Vejo a massa dançar de New York a Paris. A mulherada rebola, liga só, me diz. Ducky Jana vitrola te deixa feliz. Tem pra todos os gostos coloridos de monte. Importados mais raros, semo que a esconde. Só quem é, sabe qual que é e o que quer. Rasta, reggae e raga, só do verde, assim que é. Samba neles, que eles querem mesmo é dançar. Floreado, samba, rock, melodia. É do preto, é do básico, nostálgico. DJ equilibrista, vem cor dos pratos mágicos. Traz o vermelho pra pista, traz pra curtir. Vermelho é foda, faz mundão sorrir. Se é break ou hip hop, o azul é da vez. Vinil long play, rotação 33. Se quer um bom som, vem é só dançar, então. Liga os manos, chama as mina. Se quer um bom som, vem é só dançar, então. Segue a rima, segue a rima. Barulhinho bom, chiadinho bom, rap do bom, ninguém perde o controle. DJ risca, transforma, vira, vira. É nos toca discos. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, Joe. 45 tá no pente, vinil é tipo gol, Joe. Falando nisso, devolve o meu compacto emprestado. Não é dado, combinado, não sai caro. Bolacha branca rara, capa louca para. Bate no corpo, estremece o corpo, é só porrada. Na veia, na mente, na cara, não esquece o filtro, o case. Cara, pode crer, DJ é com você. Pode crer, toca três do lado B. Barato é louco, na ponta da agulha. Vai, da garrara MK, vinil um pouco mais. Se quer um bom som, vem é só dançar, cantar. Liga os manos, chama as mina. Se quer um bom som, vem é só dançar, cantar. Segue a rima, segue a rima. Tá tudo mudado na era MP3. Estralo, bichiado, sumiu com um CD, foi de vez. Agora que passou, negou, quer resgatar. E a cera da boa, onde é que tá com quem tá? Só quem tem, é os manos da antiga. Numa bolacha plástica, tá a história da rima. Colorido na vitrola, na lâmpada pastilha. Pizza na barra da calça, cabeleira escovinha. Ficou fácil, tão fácil, nem precisa arriscar. É dedo no botão, já começa a tocar. Os valores mudaram, é PC acoplado. Nem me calado a lado, e o comando vai ser a. Vai que vai comandante, do samba ao funk. Batam palmas pro DJ, não é coadjuvante. É ator principal, e o beat tá normal. Na festa eu me sinto bem, do começo ao final. Se quer um bom som, vem é só dançar, cantar. Liga os manos, chama as mina. Quero som, só quero do melhor.